Eu sou acostumado a falar aqui, mas tudo bem. Então, tá melhor assim? Beleza. Então, eu percebi que Deus não queria só que eu mudasse algumas coisas, ou seja, né, eu fosse lá, tirasse a minha barba, deixasse só o cavanhaque, né, ou eu apenas mudasse algumas coisas de lugar. Mas eu senti da parte de Deus que Deus queria que essa mudança fosse algo muito maior, algo que viesse de dentro, que realmente mudasse a minha vida. E eu lembrei da metamorfose, né, a mudança que ocorre na vida da borboleta. Ela é um ovo que se transforma numa lagarta, e um dia ela entra, né, forma um casulo, e aquela lagarta, muitas vezes feia, venenosa, né, perigosa, ela se torna numa linda borboleta, algo que as pessoas gostam de estar, né, de fotografar, gostam de estar perto, é algo agradável. E eu senti da parte de Deus que existiam coisas na minha vida que precisavam ser mudadas dessa forma. Coisas dentro de mim que precisavam mudar e que precisavam fazer diferença. E eu comecei a orar a Deus, né, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. E falando em transformação, eu comecei a estudar a vida de um homem que, para mim, eu me identifico muito na Bíblia. E que nessa noite eu queria, antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos comigo. Pai, nessa noite eu quero colocar a minha vida diante de Ti, para que realmente eu possa ser um instrumento do Senhor, Senhor, sobre a vida das pessoas aqui nessa noite. Assim como o Senhor tem movido sobre a minha vida, o Senhor tem gerado frutos no meu coração, eu oro para que essa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as vidas que estão aqui. Senhor, se eles estão aqui, eu creio que é porque o Senhor quer que realmente coisas novas aconteçam em suas vidas. Pai, eu oro nessa noite para que a Tua palavra, Senhor, como diz, a Tua palavra, ela é como uma espada, como uma faca de dois gumes, Senhor, capaz de separar alma e espírito. Eu oro para que a Tua palavra possa realmente separar todo sentimento, toda emoção, Senhor, e que a Tua palavra ministre diretamente ao espírito dos meus irmãos. Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus, amém? Então aqui, eu queria fazer uma pergunta, quantos aqui amam a Jesus? Hã? Você ama Jesus? Hã? Vamos lá, vamos fazer, ama Jesus ou não ama? Ô pessoal, eu combinei com o pessoal para falar amém aí, fala aí, ó, quem eu combinei, fala amém, aí. Então é o seguinte, se você ama Jesus, essa palavra é para você, passa o próximo slide, por favor, pode passar o próximo. A palavra dessa noite, ela tem por título, Você Me Ama? A transformação feita por Jesus na minha vida, ela é diretamente proporcional à medida do meu amor por Ele. Amém? Então, eu vou ler mais uma vez. A transformação feita por Jesus na minha vida, ela é diretamente à medida do meu... diretamente proporcional à medida do meu amor por Ele. O versículo chave que eu botei é, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Amém? Então eu quero falar sobre, pode passar o próximo slide, eu quero dar um pano de fundo sobre a vida de Pedro. Para mim, Pedro é um cara muito parecido comigo. Eu não sei se é parecido com você, mas Pedro, a Bíblia fala que Jesus, quando encontrou ele lá pescando, né, ele olhou para Pedro e falou assim, ó, Pedro, vem, me segue. Foi muito louco assim, né, não teve muita frescura, ele falou, ó, me segue. E a coisa mais louca é que Jesus, quando conheceu Pedro, ele entrou no barco do Pedro tinha pescado a noite inteira, falou, ó, Ele falou assim, ó, vai lá, vamos entrar, agora joga a rede lá para o outro lado. Ele obedeceu Jesus, nem, né, ele não conhecia Jesus. Ele sabia que ele era um mestre, um cara que estava falando sobre as leis. E ele obedeceu Jesus, e naquele primeiro momento, Jesus fez um milagre. Fez uma transformação. Aquela noite inteira de pescaria, que ele tinha suado, e né, quem conhece a vida de pescador sabe que não é fácil. O cara passou a noite inteira e não pegou nada. E a Bíblia fala que ele joga a rede aonde Jesus falou e houve um milagre, uma pesca maravilhosa. Diz que eles tiveram que chamar outros barcos para tirar aqueles peixes e as redes começaram a se romper. Pedro conheceu Jesus nesse contexto, num contexto de milagre, num contexto de sobrenatural, de coisas que a gente, né, vê por aí. E muitas vezes a gente vê apenas de ouvir falar, né? Mas Pedro conheceu Jesus assim. E Pedro, Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, o nome de Pedro era Simão. Simão significa cana, inconstante, vacilão. Então Pedro, antes de se tornar pedra, antes de se tornar uma pessoa constante, uma pessoa firme, ele era cana. E Jesus, na primeira oportunidade, quando fala assim, ó, vem, siga-me, e você, Rodrigo, não vai ser mais vacilão, não vai ser mais inconstante, você vai ser firme, você vai ser um homem firme. E Pedro começou, ah, beleza, vou seguir Jesus. Então lá nós olhamos lá, Jesus, Pedro foi chamado por Jesus, está lá em Mateus. Ali eu só estou dando, se você quiser ler em casa, os evangelhos falam isso. Então Pedro e os discípulos, eles presenciaram os milagres de Jesus. Quantos e quantos milagres Pedro e os discípulos viram Jesus fazendo? Ele é um cara que não apenas, ele teve o privilégio de ouvir falar de Jesus, mas ele começou a andar com Jesus, ele ouvia os ensinamentos de Jesus e ele ouvia na prática, ele via na prática as coisas acontecendo. Então, Jesus e os seus discípulos, eles viveram, Pedro e os discípulos viveram não apenas os ensinamentos, mas eles presenciaram os milagres acontecendo. Pedro e os discípulos, eles receberam poder de Jesus. A Bíblia fala que Pedro e os discípulos, eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos, eles faziam milagres que quando receberam a autoridade de Jesus. Pedro era um homem cheio do poder de Deus. A Bíblia fala que Pedro, ele foi muito corajoso. Estavam eles lá no barco, uma tempestade, coisa e tal. De repente eles olham lá no meio daquela agitação, quem é pescador aí, né, que nem eu, que pesca bastante, né, tá lá no marzão, mar virado, né, o cara olha lá no meio das ondas, vem um ser andando. Quem é um fantasma? Não, é Jesus. Jesus, é você? Se é você, manda eu e aí que eu vou andar, eu vou andando sobre as águas aí até você. Então venha, Pedro. E o Pedrão, o que é que ele fez? Ele saiu andando. Você já andou sobre as águas? Você conhece mais alguém que andou sobre as águas? Pedro, ele andou sobre as águas. Ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, ele presenciou os milagres de Jesus. Ele andou sobre as águas. Ele afundou, tudo bem, mas ele andou sobre as águas. Eu já tentei andar sobre as águas, mas não consegui. E agora que eu estou pesado, está mais difícil ainda. Quando eu era magrinho, eu não conseguia. Agora tem que ter mais fé. Então, Pedro afirmou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Pensa nesse cara. Quem dizem que eu sou? Ah, um diz que é fulano, outro diz que é... Eu, você é o Filho do Deus vivo. Ó, Jesus fala, Pedro, né, quem te revelou foi Deus. Né, você teve uma revelação dos céus. Tremendo. Cara cheio do poder de Deus, revelação de Deus. Após a última ceia, Pedro disse que morreria por Jesus. Estão lá discutindo sobre, ah, não sei o quê, não sei o quê. Jesus, eu te amo tanto. Você é tão importante para mim que se for preciso, eu morro por você. Ah, e antes disso, o mesmo cara que falou, ah, você é o filho do Deus vivo, ah, quem te revelou foi Deus, né? Jesus falou para ele. Quando Jesus estava falando assim, ó, eu vou ser entregue, vou morrer, vou ser crucificado, capaz, né? O cara ficou, Jesus falou, arreda-te, Satanás. Pensa que o mesmo cara que acabou de ter uma revelação sobrenatural de que Jesus era o filho de Deus, dali a pouco o cara me solta essa e Jesus repreende ele, né? Sai para lá. Eu não sei se vocês conseguem se identificar um pouco com Pedro. Eu me identifico bastante. No Getsêmani, né, Jesus está ali perto de ser entregue para morrer, para ser crucificado. E Pedrão naquela, né, falou, ó, eu morro por Jesus. Não, mas vão prender Jesus, vão querer matar. Eu não vou deixar, catou a espada e tum, na orelha do Malco. Que era o Malco não está aí hoje, né? Ah, está ali, Malco, aí, ó, viu? Ainda bem que Jesus botou a orelha no lugar de novo, né? Então, o Pedrão foi lá e pegou a espada e cortou a orelha do cara. Naquela ânsia de querer, né, salvar Jesus. Então Pedro era um cara todo, ele tinha um relacionamento com Jesus, ele conhecia Jesus, ele vivia com Jesus, ele via Jesus pregando, e ele se achava o cara, porque a Bíblia fala, se você for ver nos Evangelhos, você vê que a Bíblia fala que ele e João eram ali com Jesus, é o cara que andava muito perto de Jesus, era o cara que estava ali, ah, cadê Jesus? Ah, se não está vendo Jesus, vê Pedro ou vê João que ele está perto. Porque a Bíblia fala que eles eram muito próximos, né? João mais ainda do que Pedro. Então Pedro tinha uma intimidade, tinha um relacionamento, e ele sempre se achava, ele queria ser o maior no reino de Deus, né? Ele achava que ele amava mais Jesus do que os outros, ele é o cara que falava, ah, não, olha a audácia do cara, falando, não Jesus, se precisar eu morro por você. E daí por último ali na minha sequência, eu coloquei, Pedro negou Jesus 3 vezes, O mesmo cara que falou que morreria por Jesus, que faria isso, que faria aquilo, que amava, que faria que isso, que aquilo, né, nessa pequena relação de coisas ali da vida dele, ele, né, ele termina negando Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, perguntaram, você não é aquele cara que andava com Jesus? Eu, está louco? Nunca vi, não sei nem quem é. Quem falou para você que eu conheço ele? Pedro, o cara que anda com Jesus, o cara que ama Jesus, o cara que morre por Jesus. Na primeira oportunidade real dele poder dar a vida por Jesus, ele nega. Por 3 vezes ele nega Jesus. E o que isso tem a ver comigo? Com você, eu entendo o seguinte, todos nós passamos no nosso dia a dia, né? Nós amamos Jesus, eu perguntei aqui, todos falaram que amam Jesus, todos têm vindo à igreja, têm participado dos cultos, têm buscado a Deus, têm buscado desenvolver um relacionamento com Deus, e eu sei que muitas vezes, né, nós estamos aqui no culto e estamos orando, estamos, né, Jesus, eu te amo, né, você é tudo para mim, eu te quero, nós cantamos hoje no louvor, mas a gente sai daqui muitas vezes do culto e a gente nega Jesus, a gente nega aquele a qual nós amamos. Quando eu falo que Pedro, eu me identifico muito com Pedro, porque eu amo Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu era um cara sem esperança e Jesus mudou a minha vida. E Ele tem mudado a minha vida. Mas eu também sei o quanto eu nego Jesus no meu dia a dia. O quanto muitas vezes eu tenho a oportunidade de declarar o meu amor, a minha fé em Jesus, não apenas com palavras, mas com atitudes, estendendo a minha mão, sendo um canal de bênção para as pessoas, e eu não faço. Então, quando eu falo que eu me identifico muito com Pedro, é nesse sentido, que muitas vezes eu estou aqui naquela alegria, naquela presença de Deus, todo eufórico, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te amo, se for preciso eu morro. Quantas vezes você já cantou, né? Se preciso morrer por ti, ou fazer coisas, a gente canta, a gente fala, e Deus começou a me incomodar de um tempo para cá, que quando eu chegava no louvor aqui, e tinha uma música que falava alguma coisa um pouquinho mais do que aquilo que eu sei que eu não faria, eu fechava a minha boca. Falava: Deus, eu não quero falar uma coisa que eu não sou. Eu não quero falar que eu amo se eu não amo. Não da maneira como você quer que eu ame. E eu comecei a orar e a buscar Deus, e a buscar Deus, e foi quando Deus começou a mostrar, a falar de Pedro. E Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, passa o próximo para mim. A Bíblia fala: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro foi o cara que falou que morreria por Jesus, que faria proezas por Jesus. E nessa oportunidade ele negou Jesus por 3 vezes. E é muito interessante porque em Lucas é o único evangelho que fala que Jesus olhou para ele. Agora você fica imaginando um cara que há pouco, na mesma semana, tinha falado: Jesus, se for preciso eu morro por você. Eu faço qualquer coisa, eu te amo. E naquela oportunidade ele nega Jesus 3 vezes, e ele sabe que Jesus está indo morrer. Depois daquele momento, ele sabe que Jesus vai ser crucificado e vai morrer. Quando a Bíblia fala que ele chorou amargamente, é porque ele, talvez, né, na mente dele, ele nem lembrasse que a profecia falava que no 3º dia ele iria ressuscitar. Ele fala: puxa, eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Eu neguei o meu Senhor, eu neguei a quem eu realmente amava. E eu não estou falando para vocês que Pedro não amava. Pedro amava. Assim como eu amo a Jesus, Pedro amava. Pedro amava Jesus. E ele queria realmente morrer por Jesus. Mas naquele momento, quando Jesus olhou nos olhos dele e falou, né, falou com os olhos, né, falou: eu te falei, André, que antes que o galo cantasse você ia me negar 3 vezes. Eu fico imaginando a tristeza no coração daquele homem. Aquele homem que viu o quanto Jesus o amava, o quanto Jesus se importava com ele, o quanto Jesus tinha feito coisas para ele, tinha, né, movido sobre a vida dele, e ele está ali entristecido. Então a Bíblia fala que quando ele chorou amargamente, ele, né, dá o sentido, quando você chora, você se arrepende, você vê que você errou. Pedro... Então, o primeiro passo para a transformação na vida de Pedro, que lembra que Jesus, quando conheceu ele, falou: ah, você é cana, você é inconstante, você, né, vai de um lado para o outro, mas eu vou fazer de você pedra, um homem firme, um homem constante, um homem que vai fazer a minha vontade, que vai andar, né, vai fazer aquilo que eu chamei você a fazer. Jesus, ele tinha um propósito maior para a vida de Pedro. Próximo. Fala, o próximo passo para a transformação na vida de Pedro foi a restauração que Jesus fez na vida de Pedro. E eu quero que você, nessa noite, preste, né, bastante atenção e ore. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Eu quero agora parar um pouquinho nessa parte, e eu quero ir nos textos originais. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, e aqui Jesus já tinha morrido, ele tinha ficado 3 dias morto, e no terceiro dia ele tinha ressuscitado, e ele aparece para os discípulos, e ele vai conversar com Pedro. E ele chega para Pedro, eu fico imaginando Pedro, fala: puxa, e agora? O que que ele vai falar, né? Agora ele vai me meter o pé e vai mandar eu... Pô, neguei ele, falei que eu não conhecia. Mas Jesus, numa sabedoria tão grande, em algo tão maravilhoso, a Bíblia fala que por 3 vezes, ele pergunta para Pedro se Pedro o ama. A primeira vez que Jesus pergunta para ele, ele fala assim: ó, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Esse ele está se referindo aos discípulos, porque Pedro tinha aquela coisa lá: ah, eu amo mais, eu me dou mais, eu morro mais. Ele sempre era o cara do mais, ele queria sempre ser o cara. Ele queria ser o cara. Mas se a gente for estudar no original, quando Jesus está perguntando a Pedro se ama, esse amor, a palavra amor que Jesus está usando nessa pergunta, é o amor ágape, o amor agapau, aquele que é um amor sobre, o amor perfeito, né? Aquele amor que é o mesmo amor de Deus por nós. Então ele fala assim: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro, ele responde: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que Jesus fala na resposta é o amor filial, que é o amor que é um amor fraternal, de amigos, um amor de irmãos. Então, olha a situação: Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ágape? Você me ama com esse amor perfeito, com esse amor sobrenatural, com esse amor sacrificial? Pedro, muito esperto, fala: ah, Jesus, você sabe que é o filéu. E ele pergunta de novo: Pedro, filho de João, você me ágape? Você me ama com amor sacrificial, com amor perfeito? E Pedro novamente fala: Jesus, eu te filéu, eu te amo. No original, né, existem várias palavras diferentes para amor. E é muito interessante porque essa passagem, quando a NVI foi lançada em 94, se eu não me engano, eles gostam de ser muito próximo do original. Então, quando eles fizeram a NVI, a Bíblia NVI, as primeiras que saíram, quem é velho aqui, convertido, Sabe que a NVI, quando foi lançada no Brasil, que é a nova versão internacional, ela só tinha o Novo Testamento, eles nem tinham, não tinham nem traduzido o Velho Testamento. E a primeira versão da NVI está escrito assim: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro fala assim: Jesus, você sabe que eu gosto de você. Consegue compreender algo aqui nessa noite? Pedro, você me ama? Jesus, claro que eu gosto de você. E na terceira vez, quando Deus, Jesus falou assim, eu sei que... Porque na verdade a Bíblia fala, né, que Deus ele conhece o nosso coração. A terceira pergunta que quando Jesus faz para Pedro, ele pergunta: Pedro, você me filéu? Porque ele viu, não adianta eu perguntar, senão o cara vai entrar em parafuso, né? Daí Pedro fala assim: Jesus, tu sabes que eu te filéu. E hoje o meu amor, o amor que eu tenho por você é tudo isso. Tudo que eu posso te oferecer é o meu amor filéu. É aquilo que eu posso te dar hoje. E muitas vezes nós, quando chegamos diante de Deus, né, estamos ali, a gente está querendo amar, querendo expressar, querendo falar do nosso amor para Deus. E Deus está esperando de nós esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor que fala de transformação. Lembra qual foi a frase do primeiro lá? Volta lá naquele primeiro slide para mim. Isso. A transformação feita por Jesus na minha vida, ela é diretamente proporcional à medida do meu amor por Ele. Quanto mais eu amo, talvez hoje você está aqui e você fale: Jackson, eu não tenho esse amor filéu, quer dizer, esse amor ágape por Deus, mas eu tenho um filéuzinho. É um filéuzinho, é um filetinho, é um filéuzinho, mas eu quero amar mais a Jesus. Sabe de uma coisa? Deus, ele gosta da sinceridade do nosso coração. Não adianta muitas vezes a gente vestir uma roupa de super crente, vestir uma couraça de sobrenatural e ter um coração podre, ter um coração sujo, um coração que não ama verdadeiramente. E eu estou enquadrado nessa. Quando eu estou falando para vocês, eu não estou aqui falando que, muito pelo contrário. É como Paulo falou, eu me considero o pior, né? O mais pecador entre vocês. Mas que nessa noite a gente possa sondar o nosso coração. A pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é: você me ama, ágape? E Jesus, ele quer ver de nós uma resposta sincera. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fale assim: Jesus, eu nem filéu tenho. Eu nem te conheço, eu nem sei direito quem você é. Mas Pedro, naquele momento, quando ele foi sincero com Jesus: Jesus, eu só tenho isso para te oferecer, eu só tenho esse filéu. A Bíblia fala que Jesus, né, ele fala com Pedro e restaura a vida de Pedro, e ele fala que Pedro, né, então vem e segue-me. Jesus tinha um propósito para a vida de Pedro. Jesus não ia deixar Pedro naquele momento falando assim: ó, se você não me ama como eu quero que você me ame, tá, sai fora. Você não tem valor. Não. É muito melhor nós nos aproximarmos diante de Deus, diante da presença de Deus, com sinceridade do nosso coração, e falarmos: Jesus, eu não te amo ainda como você gostaria que eu te amasse. Eu não te amo ainda como você espera que eu te ame. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, eu estou buscando. Eu estou trabalhando duro. E à medida que eu me aproximo, à medida que eu busco, à medida que eu procuro a presença de Deus na minha vida, esse amor vai aumentando, esse amor vai aumentando, e a nossa vida vai sendo transformada. O penúltimo, por favor. Então, por último, fala de transformação. Lembra que aquele Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se arrepende, ele tem a experiência de entender que Jesus tinha uma expectativa em relação a ele. Jesus, ele queria agapau, ele queria o amor agapau de Pedro. Ele, Pedro, só tinha filéu. Quando ele foi sincero com Jesus, Jesus restaura, fala assim, ó, eu vou cumprir sobre você o meu propósito. E é muito interessante porque nas perguntas, eu não coloquei ali, mas nas perguntas, quando ele pergunta para Pedro, ele está chamando Simão. Palha, você me ama? Né? Cana, você me ama? Vacilão, você me ama? E logo na sequência, quando Pedro fala, Jesus, eu só tenho esse filéu aqui. Estou sendo sincero. Eu quero mais, mas hoje eu só tenho isso. Quando ele restaura a vida de Pedro, ele começa a chamar Pedro de Pedro, não mais de Simão. E a Bíblia fala, né, na transformação. No livro de Atos, no capítulo 2, fala sobre o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo veio, sobre os discípulos e sobre todo o povo que estava lá reunido na festa de Pentecostes. E aquele cara que há poucos dias, né, há pouco tempo, tinha negado Jesus 3 vezes, mas tinha passado por aquele processo de restauração, aquele processo de mudança no seu íntimo. Né? Ele sobe lá, depois que o povo estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que o povo estava lá, caído, orando em línguas, uns achavam que estavam bêbados, outros achavam que estavam não sei o quê. Pedro, a Bíblia fala, cheio do Espírito Santo. Agora não era mais o Simão inconstante, mas aquele Pedro, aquele homem que conheceu o amor de Deus, e a Bíblia, e ele experimenta agora um amor ágape. Quando ele sobe lá na frente e fala assim, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes, ouçam com atenção. Pensa que esse cara vai lá e fala assim, ó, vou me matar. Ele não estava mais preocupado com isso. A experiência, a restauração que Deus tinha feito na vida dele e o entendimento que ele tinha em relação ao que Deus esperava dele, mudou completamente a vida dele. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pensa que aquele cara que tinha negado, aquele cara que tinha titubeado, agora ele, com o coração restaurado, com a sua vida restaurada, cheio do Espírito Santo, ele sobe lá e começa a pregar, e 3 mil pessoas se convertem. E não só isso, se você for ver a vida de Pedro, logo depois, a Bíblia fala todas as coisas, os milagres, as coisas que ele fez. E a Bíblia fala que Pedro, ele morreu por Jesus. A gente vê que a mudança na vida dele aconteceu porque ele serviu, foi fiel a Deus até o fim. E a Bíblia fala que quando ele foi ser crucificado, ele falou, ó, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. E a Bíblia fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então pensa que um homem, assim como eu e você, que tem conhecido, que tem andado com Deus, que tem experimentado coisas em Deus, que muitas vezes, né, tem a oportunidade e nega a Jesus. Por quê? porque talvez nós não tenhamos ainda entendimento. Talvez a gente não consiga amar a Deus como Ele quer ser amado. A gente não consegue amar Jesus de uma forma ágape. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo está perguntando para você: você me ama? Você lá no fundo, você me ama? Que amor você tem amado a Jesus? É um amor sacrificial? É um amor ágape? É um amor filial, de irmão? Ou talvez esse amor que você sinta não seja nem amor, seja só um realmente gosto? Eu me simpatizo com Jesus. Eu tenho andado com Ele, tenho ouvido algumas coisas a respeito dEle, mas eu não estou querendo muito compromisso, não. Obrigado, Sandro. Mas tem um copo ali, ô bobão. Eu queria que nessa noite, antes de nós encerrarmos e orarmos, eu queria que você realmente abaixasse a sua cabeça. Há uma pergunta nessa noite. A ideia aqui não é trazer condenação, não é trazer culpa sobre a vida de ninguém. A verdade é, nessa noite, o Senhor quer trazer restauração sobre as nossas vidas. O Senhor tem restaurado a minha vida. Porque eu também entendi que se eu ainda não tenho amado Ele de uma forma sacrificial, de uma forma como Ele realmente deseja ser amado, Ele ainda, mesmo assim, Ele tem um propósito e Ele está me transformando. Ele está me levando para o lugar onde realmente eu vou ter a minha vida transformada. E eu sei muitas vezes que quando nós erramos e quando nós pisamos na bola e muitas vezes nós negamos Jesus, eu sei quanta condenação vem sobre as nossas vidas, quanta acusação vem sobre nós. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: ainda que você tenha um amor filial, isso basta para que eu possa transformar a sua vida. Isso basta para que eu possa fazer de você um homem, uma mulher que pode mudar a história dessa cidade, a história desse país. Você me ama? Você me ama? Que amor você tem me amado? Eu creio que Deus, nesses dias, tem buscado corações sinceros. Corações que realmente se colocam diante dEle e falam: Jesus, eu não sei todas as coisas. Quantas vezes eu queria fazer a coisa certa, mas eu acabo errando. Quantas vezes, Jesus, que eu oro e peço e decido que eu vou ser diferente, que eu vou agir diferente, mas às vezes eu não consigo. Que nessa noite nós possamos decidir: Jesus, mesmo que eu ainda não te ame como você gostaria de ser amado, mesmo que eu ainda nem tenha tanto entendimento de como você quer ser amado, mas eu estou aqui e eu quero te amar. Eu quero que o meu amor cresça por ti. E que à medida que o meu amor cresça, à medida que eu vá sendo, me entregando a ti, eu vou tendo a minha vida transformada. Eu sei que Deus tem para cada um de nós aqui sonhos, palavras, promessas. E quando nós olhamos muitas vezes para nós, nós nos frustramos. Porque em nós é difícil. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, eu oro nessa noite, Espírito Santo, eu oro para que você possa estar convencendo cada um aqui, Senhor. Quais áreas, quais situações, quais transformações precisam ser feitas dentro de nós? Deus, e que à medida que o Teu Espírito Santo vá mostrando para a gente as áreas, as situações, as coisas que precisam ser mudadas, Pai, que nós possamos realmente buscar esse amor sacrificial, esse amor que ama mais a Jesus do que a nós mesmos, esse amor que ama muito mais fazer a Tua vontade, cumprir o Teu chamado. Pai, eu oro no nome de Jesus. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Apascenta minhas ovelhas. Você me ama? Faz aquilo que eu estou te pedindo. Você me ama? Faz a minha vontade. Você me ama? Cumpra o teu propósito, o meu propósito sobre a tua vida. Amém? Amém. Douglas. Amém. Quantos querem amar mais o Senhor nesse tempo? Quantos estão sendo desafiados a amar mais o Senhor?